estabilizado na final da X-Ray 103, 520. 3520, completa final, chama Torre 1 no 895, por favor. Torre 1895, obrigado, 7352. Até já. Torre Salvador 3520, muito bom dia, final da X-Ray, uma milha para onde a serra, baixa travada. 3520, pouso autorizado, pista 10, 090 graus, 612 nós. Autorizado, pouso, pista 90, 3520. Soltando 3520. Prossegue até o portão 3, Alfa Juliette, nessa frequência. Alfa Juliette, portão 3, da 3520. Paulo Salvador, bom dia. O seu avião está Papa Romeu Alfa Vitor uniforme. Prossiga. É, Alfa Vitor uniforme pede autorização de reboque da posição 11 para a posição 10. Está livre, da 11 para 10, está autorizado. Muito obrigado. Boa noite, no meia, bom dia, chama a identificação, desce para 2000 pés, quem legal no 03, direto do Luna. Penha vai fazer um pequeno frio à esquerda para evitar um cúmulo aqui na no setor. Sim. Salvador, Alfa Vitor Uniforme. Prossiga. Informa a finalização de reboque na posição 10. Entendi. Muito obrigado, bom dia. Somente.